Eu dou um duro danado, tô todo endividado, tô que nem desempregado na fila do PIS. Tô sonhando, mas eu sou feliz. Só assim eu sou. Paz, greve de amor. Se andam espalhando bomba, um bom malandro não tomba. Dá uma volta redonda e acorda o país. Tô sonhando, mas eu sou. De dor, chega de dar. Se andam cobrando na dura, um bom malandro pendura. Jura que não paga juros e salva o país. Tô sonhando, mas eu sou. Pinel, gente sem sal e a gente sem mel. Se andam plantando derrota, um bom malandro que vota faz uma reviravolta e elege o país. Tô sonhando, mas eu sou. See you.